isso que eu vou sentir toda vez que eu ver as suas fotos. Porque se toda vez que eu vou sofrer assim, eu volto, eu volto. Eu volto atrás da minha decisão, pelo bem do meu coração. Você pode até tá bem, mas eu não. Vai, vai! Eu faço tudo o que tiver que fazer pra te trazer de volta. Você não sente pena, pelo amor de Deus, me traz de volta o teu amor. Olha que morena, vê como eu tô. Você pode até tá bem, mas eu não, eu não. Eu faço tudo o que tiver que fazer pra amar você, pra amar você. Olha que morena, vê como eu vou. Você não sente pena, pelo amor de Deus. Se falta.